072, solo 47, direito 1219. Boa tarde. Direita 219, obrigado, boa. 9072, tá bom? Tango 972, Vitaxi Alfa, após Juliette ou Índia, seu critério para o portão 03. Alfa, Juliette ou Índia para o 03, o voo 9072. Hotel Oscar do Luxo, Vitor, em 1195, decimal 95. 1895, alô. Alô. Hotel Oscar do Luxo, prossiga. Mais 30 segundos nesse caso para o de Itapuã, se autorizado, vai prosseguir até a Praia do Flamengo para sobrevoo, posteriormente ingresso em pouso final. Sente, Hotel Oscar do Luxo, prossiga via litoral, reporte na Praia do Flamengo. Tá para a Praia do Flamengo, Zolo. Informo que devido a um tráfego que vai cancelar, ok, vai prosseguir para o final no 7, o senhor vai já livrei, tô batendo aqui através da coisa, né, no litoral, sem interferência com o eixo aí, ok? Ah, ok, ok, gente. Salvador, Sierra 98, parcial possível, rebaixado travado, modifica, propõe mudança de regra de voo no presente para pouso visual para observação. Sierra 98, cancelador 53, perna do vento pela direita, reporte para a final. Manda na final, Sierra 98. Pista, velocidade baixada e travada, Sierra 98. Sierra 98, eu tenho livre pouso no 7, o vento no 00 graus, 1-1 nós. Vente, 98. Bom, está atualizado, até os casulares estão parando meu pé, está avisando algum companheiro na final no 7. Afirmativo, hotel Oscar Zulu, o senhor solicita ascensão para mil pés? Afirmativo, senhor gira a base, manobra de autotação direta para a cabeceira no 7. Gente, autorizado o meu pés, reporte aguardando, ok? Aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, Zulu. seguinte, boa noite, são 3197, Galeão aprovado nível... É, só confirma o nível que o senhor solicita? Nível 320, foi apresentado com a CHV. Ok, eu vou checar só um momentinho. Copia. Copia. 3197, Galeão aprovado, nível 320, via Peruíce 50, Bidev, Upper 9857, Serra Golfe Romeu, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, pós-direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5573, controle 119.8. Salvador. Uma boa tarde. Uma boa noite para vocês aí, que já deve estar noite aqui em cima da sol ainda. Então, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa noite. Vai ser 5810, transfere. F5890, boa noite. Contato radar. A senhora identificação, voa direto TAP, prossegue 4 mil pés com 22 no ajuste. Está voando direto TAP, vai ser 5810, fazer a estação ao nível, senhora? 4 mil pés. 4 mil pés, ajuste 101. 1-0-1-2. 1-0-1-2, descendo para 4 mil pés, F7. 8-1-0, obrigado. Transição Caju com curva à esquerda. O transponder 5004, controle 199.8. Aprovado, está saindo a Vitor. Aprovado, 350 para a base anterior. Escola da 10, a saída Puca, transição Caju. Eu permito 58. 5004, transponder 198, ao controle Salvador 9074. Voo 9074, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar, o voo 9074. Salvador, muito boa noite, o 776 com informação, fixa. O 776, boa noite, sessão de identificação, autorizado a chegada Mari, versão 050. Identificou a 050 na chegada Mari, o 776. Está presente em Voezuna, visando a 210, autorizada sinal INS, reporte estabilizado. É Voezuna, autorizada INS, voo 824. controle Salvador, cordial, boa noite. É o Trip 5218, livrando 210 para 190. Trip 5218, assinando identificação, autorizado a chegada da Mari, seção 060. Identificou para o 060, Trip 5218. Está presente, foi direto ETAP. Está presente, direto ETAP, 529. É o Bravo Hotel Vitor? Confirme a hora do plano, Bravo Hotel Vitor. Porém, eu não tenho ainda seu plano no sistema. Acredito que para as 2145 vai chegar dentro de mais uns 10 minutos. Assim que chegar no sistema, eu faço a chamada. Táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera Bispo 0. Quando lá, torre 1895, ajuste no 013. Bom voo agora. Ciente, 4 horas e 50 será corrigido. Ajuste no 013 agora.